você não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra, jibóia e saci. Eu sou como o vento que varre a cidade, você me conhece e não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra, jibóia e saci. Um anjo de fogo, endemoniado.